Transamérica. Transamérica. A número 1 em esportes. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Senhor, enche de esperança meu coração e de doçura os meus lábios. Põe em meus olhos a luz que acaricia e purifica, em minhas mãos o gesto que perdoa. Dai-me valentia para a luta, compaixão para as injúrias, misericórdia para a ingratidão e a injustiça. Livra-me da inveja e da ambição mesquinha, do ódio e da vingança. E que quando eu voltar hoje para o calor da minha cama, possa, no mais íntimo do meu ser, sentir que estás presente. Amém. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo, vista que fala o repórter Eto, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Bom dia, Paraguai. Bom dia, Argentina. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia Rita Araújo, bom dia Samela, bom dia Márcio, bom dia Luciana e Áscara Bresolim, que está aqui nos acompanhando hoje também no estúdio. Hoje nossa entrevista vai ser com o nosso amigo Edivino Borkenhagen, ou Borkenhagen. Já vamos falar com... É tudo? É tudo. Edivino. Tudo Edivino. E é um prazer estar aqui novamente com nossos ouvintes, né, nesse dia, horário de verão... Nossa. Horário novo, né? Vamos adiantar aí os nossos relógios. E comentar, Rita, que ontem foi a estreia aqui no Transamérica Foz, né, do programa Fronte. Verdade, um sucessão. Eu estava ouvindo, sucesso, maravilha. Sucesso com maravilha. Guilherme Wojtkowski. Parabéns à Transamérica. Nosso Guilherme, que chegou, né, aqui essa semana na Rádio Transamérica para reforçar o nosso time aqui. Bacana, né? Bacana mesmo. Então, fizemos até uma chamadinha ontem para o programa Histórias e Memórias. Isso é muito, muito bacana, né? Que é o programa mais antigo. Que é o programa mais antigo. 7 meses, hoje estamos fazendo 7 meses do programa Histórias e Memórias Ininterruptos, né? Que todo bacana! Domingo. E aí começou com essa oração maravilhosa. Essa e Áscara, viu? Essa parte espiritual aí. Essa energia, linda. Essa energia toda, né? É muito bom. E falar também, comentar aqui, Rita, rapidinho com você também, que essa semana saiu a revista Sem Fronteiras. Muito bonita, da família Grelma, né? Uma revista muito, muito fina, muito chique, né? Comemorando aí os 10 anos da revista, da presença dessa empresa aqui em Foz do Iguaçu. E a surpresa, né, da revista toda é uma matéria especial sobre a primeira igreja da cidade, né? A São João Batista, que tem essa reportagem, a colaboração de... A colaboração de... Memórias? Cadê a música de suspense, Samila e Márcio, né? Não tem. Sem suspense hoje, né? Nem tem aplausos. A colaboração do programa Histórias e Memórias, né? Então, do Jorge Pegoraro e Rita Araújo, né? Que participaram também da confecção dessa matéria especial, especialíssima, sobre a construção, a reforma, né, da Igreja São João Batista, um pouquinho da história também da igreja. Bacana. Que tem tudo a ver, né? Histórias e memórias, né? Tudo a ver, lógico. Tudo no ar. Bacana essa capa, eu gostei. Tem muito a ver com histórias e memórias e com a Transamérica, né? A União faz a Panorama. Exatamente. É isso muito aí bom. Mesmo. É bacana, gostei. Bem boladinho. Depois eu quero ler com muito carinho. Mas a princípio, as fotos aqui estão gênio. Olha as o fotos. Senhor Jorge Pegoraro, que foto tem bonita. Foto aí até minha, tem foto aí de minha muito autoria. Bom. Parabéns lá para Anne Grelman, que fez a matéria. Anne, que é acadêmica de jornalismo, e contou aí com o apoio do programa Histórias e Memórias da Transamérica Foz. Parabéns bacana aí mesmo. A parceria. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora eu tenho aqui. Agora, lembra que a gente tinha comentado, né, Pegoraro, a respeito de ruas e tal? A gente continua pesquisando. Algumas você encontra. Com certeza. Alguma historinha, e outras você não encontra nada. Mas aqui eu encontrei Benjamin Constant, Botelho de Magalhães. Niterói, 18 de outubro de 1836, Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 1891. Foi um militar, engenheiro, professor e estadista brasileiro. Formado pelo Colégio de São Bento e posteriormente pela Escola Militar em Engenharia, participou da Guerra do Paraguai, 1865-1870, como engenheiro civil e militar. Esteve no Paraguai de agosto de 1866 a setembro de 1867, de onde voltou por motivo de doença, acompanhado de sua mulher, que o fora buscar. As suas cartas, escritas sobretudo para a esposa e o sogro, nas quais critica duramente a direção da guerra em geral e a Caxias em especial, foram publicadas por Renato Lemos no livro Cartas da Guerra. Benjamin Constant na Campanha do Paraguai, editado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E o Museu Casa de Benjamin Constant, em 1997. Como professor, ele lecionou na Escola Militar da Praia Vermelha e nas escolas Politécnica, Normal e Superior de Guerra, dentre outras. Então ouvimos a história da Rua Benjamin Constant. E é importante, né, Rita? Eu acho que conhecer um pouquinho mais da história de cada rua da cidade é muito importante, né? Verdade. Nós já contamos aqui a história da nossa rua, da Rádio Transamérica Foz, né? Que é Patrulheiro Venante Otremba, que foi, né, um radialista, que foi um patrulheiro também da Polícia Rodoviária Federal, naquele tempo ainda, né, antigo, e que nos deixou muito precocemente. Então é importante a gente estar resgatando todos esses nomes. Eu queria então, depois das nossas mensagens iniciais, dar um bom dia aqui para o nosso convidado, né, para o Edivino. Edivino, você vai corrigir aqui o seu sobrenome, né? Não sei se chama Borkenhagen ou Borkenhagen. Aí você... Borkenhagen. Tem que dar um nó na língua, né, Edivino? Então eu queria te dar o bom dia para você, fica à vontade aqui no estúdio da Transamérica, não é uma entrevista, é um bate-papo aqui no nosso programa, aqui ao vivo, aqui Histórias e Memórias. Oh, obrigado por esse privilégio, né? Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. E desculpa se a gente falar errado o teu sobrenome, verdade, tá? Corrija sempre a gente aqui. Verdade, mas antes do bate-papo, eu vou fazer a chamadinha para você participar hoje, gente, pelo WhatsApp 4588282828, a fanpage Transamérica Foz e o telefone fixo, aquele que eu gosto de ouvir mesmo, a tua voz, 3028-2828. Você vai estar concorrendo a uma cesta de café da manhã da Baranosque Floricultura 24 horas. Ai, que delícia, Pegoraro. Uma cesta, que maravilha, hein? Esse é o nosso brinde especial de especial hoje, especial, né? De hoje, então a manda bala, hein? Cesta de café da manhã da Baranosque Floricultura. É maravilhosa. A cesta vale a pena, viu? Um bolo da Bolo Doce Brasil, Pegoraro. O passeio, né, com direito a dois acompanhantes ao complexo Dreamland da Iguaçu Park Show. Incluso aí as três atrações, Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. E da Teia Bijuteria a um terço para carro maravilhoso, com pedras verdes, com metais dourado. Você vê a fotografia do terço aí, terço inclusive Bento, né, lá pelo Padre Vincent, lá da nossa Igreja São João Batista. Então está no site aí da Transamérica Foz, na pasta, na fanpage da Transamérica Foz, a fotografia do terço, então, da Teia Bijuteria. São esses os brindes para hoje. No final do programa aqui, o Edivino vai ajudar a gente aqui escolher aqui ganhador. O sorteado ou sorteado. A sorteada, ganhadora. Isso mesmo. Agora nós vamos ouvir uma musiquinha, né, Márcio e Samela? E vamos ouvir Lulu, To Sear With Love, homenagem ao 15 de outubro, Dia do Professor. A música foi trilha do filme Ao Mestre com Carinho e ganhou também versão em português. Vamos lá? Histórias e memórias. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Vamos lá, né? Vamos voltar então para o nosso programa Histórias e Memórias. E dar os parabéns, então, a todos os professores, né? Todos os mestres com carinho nessa semana aí que foram abençoados aí pelo seu dia. Edivino, a gente sempre começa aqui o nosso programa conversando com o entrevistado, perguntando de onde ele é, perguntando como que ele chegou em Foz do Iguaçu. A gente queria ouvir um pouquinho a tua história, a tua origem. Eu nasci em Santa Rosa, no Rio Grande. Diz que gaúcho de Santa Rosa, gaúcho de pouca prosa. Eu não sei se é verdade. Tomara que seja de muita prosa para a gente conversar bastante. E aí eu vim de lá com 16 anos. Meus pais estavam para vender a terrinha que tínhamos lá, para vir para o paraíso, como se dizia, para vir para o paradiso, Paraná. Que época já, que você lembra essa? Que época? 69. 69. Eu vim sozinho, o pai disse, vai você, porque eu tinha terminado o ginásio na época. Ele trocar de colégio depois não é bom. Então vim eu sozinho, porque já havia parentes do lado da mãe, em Nova Santa Rosa. E aí eu fui bem acolhido ali, mas aí eu fui trabalhar, na verdade, em Rondon. Para quem saiu da roça, vim trabalhar num restaurante em Rondon. Foi uma mudança significativa até. Aí eu fiquei meio ano ali, daí eles vieram para o Paraná e eu fui morar em casa com meus pais. Aí fiquei mais um ano e meio fazendo o científico em Rondon. Íamos de Kombi na época, uma lotação que chamava. E mais um ano e meio. Daí eu fiz o alistamento militar em Rondon e fui chamado para prestar o serviço militar em Foz. E assim eu vim em 71 para Foz do Iguaçu. E a minha vida se resume, digamos, o começo é a chegada, quando o ônibus passou em frente do batalhão, que a rodoviária ainda era ali onde é o Hotel Foz do Iguaçu hoje, né? Então passou em frente ali, aí eu vi aquela frase célebre: somos sentinelas avançadas do Brasil. Que tem até hoje, forte, né? Sim, essa frase marcou, permanece marcou até forte, hoje. Forte, né? Mas eu lembro pitoresco quando eu vim para o Paraná com o pai, quando o ônibus bicou ali em Medianeira para ir para Rondon, isso foi em 68, eu acredito, a primeira vez que eu vim para o Paraná, daí eu vi uma seta sobre o asfalto indicando para a esquerda Foz do Iguaçu, e dizia-se que aqui é muito quente, até as pessoas são mais escuras. Eu vim com essa impressão assim de que Foz é tão quente que as pessoas são mais escuras. Mais escuras. Né? E aquela poeira, aquela terra vermelha, característica aqui da nossa região, né? Os pés vermelhos. Oh, mas foi muito gostoso. E veja, dentro do batalhão, prestando serviço militar, festa de São João, anda para lá, anda para cá, e encontra alguém que olha para mim, eu olho para ela, mais uma vez, uma terceira vez, digo, não, agora eu tenho que me encorajar e conversar com essa menina. Já de chegada, já, assim, festa de São João, imagina, de dentro do batalhão, e aí, 41 anos casado já. Ei, que maravilha. Que beleza. Abençoado por São João Batista. É. Mas, seu divino, a sua cidade se chama Santa Rosa? Santa Rosa. Santa Rosa, viu? Santa Rosa. Como diz o pessoal lá da cidade, né? Uhum. Da região, né? Da região, e temos bacana. Aí mais uma gaúcha aqui, né? De Tapera, Rio Grande do Sul. Nasceu lá em Tapera. E a Áscara é taperense. Muito bom. Então, sua chegada foi sozinho aqui. A família ficou em Rondon. O pai ficou Nova Santa Rosa. Nova Santa Rosa. É. E chegou você primeiro aqui para servir o exército. Exatamente. Aqui. Exatamente. Para ficar um ano a princípio. É, 10 meses, na verdade. Porque naquele tempo era de maio a maio a incorporação. Depois mudaram de maio a março e eu peguei a incorporação de março a janeiro, que depois, dali para frente, seria sempre janeiro a janeiro. Sim. Então, por isso, só prestei serviço militar por 10 meses. E Divino, o que você lembra ali dessa região, já que você frequentava praticamente diariamente o batalhão ali, Avenida Brasil, praticamente era a única via asfaltada de Foz do Iguaçu? Única via asfaltada, duas pistas, a pista direita era BR, talvez pouca gente sabe disso, que dá lá do trevo, do atual viaduto para Tancredo, sim. Dali até as cataratas era a rodovia internacional. E a pista que subia, então, de sul-norte, essa era municipal. Então, o asfalto da cidade ele era federal e municipal. Uhum. Um lado federal. Os coqueiros que tinha ali no meio, eles foram arrancados quando foi feito o alargamento dela, uma pista única, eles foram arrancados dali e foram transplantados na Schimmelfeng. Tem marcas até do trator, isso eu lembro bem, até outro dia ainda fotografei árvores ali, coqueiros ali, para lembrar antigos. Daquela época. A gente contou um pouco da história da cidade na nossa página, e eu fui lá ver, realmente dá para ver da pá carregadeira, né? Sim. Do jeito que eles transportavam o coqueiro, então ficou marca da época. Isso é muito gostoso, né, poder lembrar daquele tempo. Que bom, está ali a testemunha viva ainda, né? Mas olha, testemunha viva desse tempo aí. Que bacana. E Foz do Iguaçu, nessa época, Edivino, tinha o quê? 30 mil habitantes, 35 mil habitantes, na década de 70, né? 30, uma coisa tinha assim. Sim. Menos de 40 mil habitantes, depois com o advento aí com a chegada da Itaipu Binacional, com 40 mil trabalhadores e mais familiares, a cidade deu um salto aí enorme, né? E nós casamos em 74. Casou aqui mesmo em Foz. Sim, em Foz. E até eu brinquei, até o presidente Geisel quase que ficaria para o nosso casamento, mas a inauguração de Itaipu foi um pouco antes, então ele não pôde se demorar tanto tempo, né? Quase teve a honra de receber o presidente da República aí. Que beleza. Mas veja o asfalto, falando da Avenida Brasil, ali a República Argentina também, ela era uma pista só, a pista, digamos, lá do norte, né? O restante era cascalho puro, então isso aí demorou tempo depois, até fazerem a outra pista, como é hoje, né? Rita, era a República Argentina que tinha outro nome antes? A Santos Dumont, que era Lamarque. Santos Dumont, que era Lamarque, era Lamarque, né? Do Lamarque. Lamarque. Mas também lá, A JK, ela era Via Fulgêncio Pereira. É, então é a JK que mudou o nome, né? É, a JK, sim. É Major Raul de Matos. A JK... Mas era do batalhão... Até um determinado... Isso, isso. E dali pra cima era Fulgêncio Pereira. Fulgêncio Pereira, isso aí. É, olha só. Histórias e memórias. Histórias e memórias. Em oposto do Menon, ali na esquina, a Olce, entre o batalhão e o... É, onde tá agora aquele terreno ali, que eu acho que é do Camalito, do Camal, né? Bem na esquina. Ali tinha o posto do Menon. Ali tinha um posto Texaco. Tinha um posto também na Avenida Brasil. Tinha, do Seu Araújo. Seu Araújo. O posto é essa. Conheceu o Seu Araújo? Seu Augusto Araújo. Você encostava o carro na calçada. Na calçada, a bomba era na calçada. É. Ontem até uma menina, a Iva Cussiu, que falou que ela estava andando, veio do Monsenhor Guilherme, não sei de onde, e ela olhou para o lado e abraçou a bomba, porque ficava na calçada, mas eu ri tanto. Ela falou que várias pessoas, não foi só ela, vinham andando, olhavam para o lado e davam de cara com a bomba. Na calçada, pegou bem na calçada. Então o carro não precisava sair da rua. Para pôr a gasolina. Que facilidade, sabe? Né? E a bomba tinha que aquela manivelar. Seu Araújo manivelava, era um mó barato. Que Mas bom. Vamos de música, pegar um pouquinho? Lá. Então tá. Márcio e Samela, nós vamos de Chuck Berry, Johnny B. Good. O pioneiro do rock and roll completa 89 anos na data de hoje. Parabéns, Johnny! Parabéns, o Chuck Berry. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Country boy named Joe. uma viagem no tempo. Olha, gente, nós estamos recebendo muitas mensagens no WhatsApp, tá? Sobre a sexta, principalmente. Eu vou pedir um favor pro pessoal que está participando. Coloquem o seu nome pra gente, tá? Eu quero nome e sobrenome, que daí o telefone de vocês no WhatsApp eu já tenho. Mas eu preciso do nome e sobrenome, para que o nosso entrevistado de hoje possa estar fazendo o sorteio de vocês, ok? Isso aí é para qualquer, tanto terço, a sexta, o passeio aqui. Tem alguém aqui que, olha, pegou lá no sarro. Eu quero passear, eu quero ganhar bolo, a sexta. Quero o bolo, quero tudo. Eu quero o terço, quero tudo. Bom, eu se você quero, rezar eu bonitinho... Quero, eu quero. Se você rezar o terço todo, né, você pode Sim. até estar tá ganhando todos os brindes. Aqui então, a concorrência é puxada aqui, então, não é fácil. Então, só essa gentileza, né, Pegoraro, colocar o nominho, coloca o nome e sobrenome, que facilita barbaramente para a gente. É complicado, hoje eu estou aqui certeza, no WhatsApp aqui. Com certeza, nós temos uma responsabilidade, né, Sim. com os nossos parceiros. Nossa. Inclusive, nós temos que agendar, né, esses Verdade. Passeios, agendar a retirada... do bolo, a retirada lá do terço também, verdade. Tem toda uma organização. E até a gente voltamos a pedir pro pessoal que retira o brinde, fazer um registro, né, Pegoraro? Bacana registrar. Se você não quiser registrar com a dona da loja, você e o bolo, aí você manda pra Transamérica, pro pessoal da Transamérica estar postando no site aqui. Exatamente. Bacana, que tá todo mundo movimentando o nosso programa Histórias e Memórias. E aí, você ficando mais famosa ou famoso através da... Quem sabe um diretor descobre, né, a fotografia e contrata, né? Acha Sim. bonito. Gente, ó, tá na linha, hein? Eu acho que vocês devem fazer isso, eu vou começar também. Alguém descobre, né, seu divino, e daí como é que fica? Bom, Pegoraro, com você. Vamos lá, vamos continuar nosso bate-papo aqui gostoso, aqui ao vivo, aqui com o Edivino Borkenhagen. Né? Ele que é lá da Borkenhagen Soluções Contábeis. E eu queria, na sequência aqui, Edivino, a gente falar um pouquinho dos seus estudos, né? Porque você chegou aqui em Foz do Iguaçu praticamente na década de 70 e foi diretamente para o exército, né? Diretamente aqui para o batalhão. E como que foi o seu estudo? Segundo grau, vamos começar com... que a gente chama hoje de segundo grau, né? Pois que é. Era o científico. Era científico, na época científico. Era o científico. Então eu fiz 2 anos em Marechal Rondon. Aí eu tive que suspender por causa do serviço militar, porque não tinha como coordenar de acordo. E então eu terminei isso em 72. Ontem, por acaso, buscando por papéis para reunião de família, encontrei uma camisa de manga longa que eu vesti emprestada. Pro dia final, na última aula, nós fizemos uma reunião, uns petiscos, e ela está toda autografada. Mas que recordação gostosa. Pena que choveu, então apagou um pouquinho, mas uma recordação igual a essa. Mas lembrar, eu nem sabia, né, que ainda existia essa camisa, estava guardadinha, né, lá. Hoje foi muito gostoso. Então eu terminei em 72 o científico, e daí a faculdade só abriu em 79, a FACISA. Dona Hildegard era a diretora na época. Isso, né? E nós vamos entrar na FACISA então, mas nós temos ali um break, né? Tem um break, Rita, para o din-din. A Rita vai chamar o nosso comercial ali, que está na hora. E depois do bloco a gente volta com o Edivino falando então dos seus estudos superiores aqui na FACISA. Vamos lá, Márcio, para o din-din. O computador, no Face, digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Transamérica! Transamérica! atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. No fim de semana, a Transamérica coloca adrenalina no seu rádio. O melhor da música eletrônica, o que bomba nas pistas. Adrenalina Transamérica by DJ Beto Dias. Todo sábado, 11 da noite, horário de Brasília. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Histórias e memórias. Continuando aqui nossa entrevista aqui, nosso bate-papo aqui com o senhor Edivino Borkenhagen. Até o final do programa eu vou acertar seu sobrenome. Tá certo. Até o final eu vou chegar bem lá no seu sobrenome. Depois eu conto o porquê dessa pronúncia. Isso, depois você vai contar a história do nome também, né? E nós estávamos entrando então na Facisa. Exato. Se eu não me engano, você é da primeira turma. É de contábeis, né? Sim, ciências contábeis. Eram dois cursos, ciências contábeis e administração. Nós tínhamos aula primeiro lá no Parigô de Souza, ali atrás do cemitério. E por falta de professores locais, nós tínhamos muitos professores de fora. Então, às vezes, nós tínhamos duas semanas a fio com o mesmo professor. Eliminava um bimestre numa tacada só. Direto? Direto. Noite após noite. Depois, também havia disciplinas em comum para os dois cursos. Então, as aulas eram no salão do auditório da ACIF. Calhetão, imagina. Calor. Calor. Uhum. As duas turmas, 100 alunos. Tem tudo ali pertinho, na Benjamin Constant, onde é o Parigô de Souza, Pegoraro. É verdade. Ali era a Facisa, começou ali. E aí bem no centro ali, da cidade. Bem no centro. Então, ela era no fundo, antes, ali, né? Uhum. Mas aí, então, tínhamos aulas aos sábados, manhã e tarde, e também no domingo de manhã, para poder vencer a carga, para o professor poder voltar para a sua origem, né? Foz do Iguaçu, então, sempre distante, né? Sempre longe, né? Assim, na época, realmente era uma dificuldade. Dificuldade do transporte dos professores chegarem até aqui, né? Até um fato pitoresco, quando mataram Somoza, no Paraguai, a fronteira ficou trancada por 3 dias e o nosso professor estava do outro lado. Nós ficamos 3 dias sem aula. Ah, o professor não pôde passar para não pôde voltar para cá. Porque coisas da fronteira. Da fronteira. É bem pitoresco até. Então, pois é. E aí a primeira turma, ela formou em 83. Nós temos um quadro muito bonito. Uma fotografia. É torneado as fotos de todos os alunos das duas turmas. E professores com uma recordação na hoje Unioeste. Unioeste, né? A Facisa, ela começou ali no Parigô de Souza, depois foi para o Barão do Rio Branco, aí ficou pequeno, aí naquele tempo, quer dizer, eu tinha terminado o curso, eu fui convidado a dar aula também. Antes disso, vamos contar um pouquinho mais o detalhe, eu participava de uma sociedade de três. Sociedade de três é o diabo que fez. Mas não foi tão difícil assim. Mas aí, quando eu percebi que não dava mais, eu disse, não, Deus me ajude, mas eu vou partir sozinho. Daí eu tinha a inscrição provisória, eu não tinha terminado o curso de ciências contábeis ainda. Então, eu saí com 5 clientes. Um desse cliente ainda existe e é nosso cliente, é o nosso cliente número 1. Foi assinado o contrato dia 2 de abril de 83. Então, é o marco que eu tenho como prova do início das atividades. Então, naquele tempo, eu estudava à noite, eu trabalhava pela manhã aqueles meus 5 clientes e, como o ensino era pago, e eu estava com uma deficiência ou incapacidade financeira na época, eu tive que conversar com o diretor, que era o professor Narciso Valiati. Eu não tinha condições de fazer prova porque já tinha 2 mensalidades atrasadas. E aí eu fui conversar com ele, dizer, eu estou precisando de um contador. Você quer encarar? Digo, eu encaro. A permuta assim, já... Assim eu assumi a contabilidade da FUNEF, que é a Fundação Mantenedora da Facisa. A FUNEF foi criada pelo município, com um capital mínimo inicial, uma dotação mínima, e o restante ela se mantinha, então, com as mensalidades. E foi aí que eu assumi. Então, pela manhã eu atendia meus clientes, os meus 5 clientes, à tarde eu fazia a contabilidade da fundação e à noite eu era acadêmico. Aí, para minha surpresa, o time de Saboto Guimarães, ele trabalhava no Banco Auxiliar, ele fazia muitas viagens para outras praças, ele não pôde mais continuar dando aula, e aí quem eles convidaram para dar aula? Edvino. Lá eu era acadêmico e duas vezes por semana eu também era professor. Era mestre também. Era mestre também. Eu trocava de sala daí, né? Então legal. Eu deixava de assistir a minha aula para dar aula para outra turma. Essa então foi gostoso. Essa viu? Sua história é sensacional porque realmente ilustra, né, as dificuldades do início, né, Rita? Sim, de constituição de uma universidade, de um ensino superior, né? A dificuldade também de se ter as empresas, naquela época também, na década de 80, 83, tinham poucas empresas firmadas em Foz do Iguaçu também. Sim, né? Também, a contabilidade também ali era início também de todos esses controles, né, financeiros também. Ela era também maquinizada para depois se tornar mecanizada, até mais tarde se tornar computadorizada. É. Então, foi um grande avanço, né? Mas, lembrando a Facisa, nós tínhamos ela daqui, ela foi para o Barão do Rio Branco, daí faltou lugar. Aí nós fomos dar aula no Anglo-Americano. Isso. Tivemos um bloco passou que não bastante. Estava, um bloco não estava pronto ainda totalmente. Daí, quando estava por ser utilizado, eles tinham a semana acadêmica. É acadêmica, né? Sim. Mas é segundo grau. E daí nós também não pudemos ter aula e depois, bom, agora começam as aulas. E nós atrasamos as aulas. Daí eu propus aos alunos, ou nós vamos com as aulas até o dia 20 ou 22 de dezembro, ou na sexta-feira nós vamos ter 3 aulas. Então, tínhamos 5 aulas noite. Do intervalo para diante, então, ou nós teríamos 3 aulas seguidas. E eles toparam. E muitas vezes nós éramos os últimos a sair. O porteiro já passava com a chave, mostrava na janela, eu tenho que marcar o relógio ponto, ele tinha lugares para passar, e nós ainda estávamos em sala de aula. É muito querido, são muito boas lembranças dos alunos, não era uma imposição. A gente via a porta aberta, o pessoal do corredor, as outras salas, saindo, e nós continuávamos ali. Então, são recordações muito gostosas. Realmente vestiam uma camisa, né? Verdade. Naquele tempo era especial. A Facisa tem uma história muito interessante desde o início, né? Desde o início. Muito carinhosa. E depois, quando foi lá para Vila C, a escola de madeira. Verdade. Olha como, lá, né? Como viajou para ela. Como evoluiu. Nossa, foi uma senhora, vida cigana. Foi, né? Foi bem uma vida cigana até chegar ali. O primeiro vestibular feito ali, o professor José Vicente Correa, ele era o diretor na época da faculdade. Da faculdade, é. Mas olha que barreiro que era aquela parte alta ali. O pessoal vinha se inscrever para fazer vestibular, mas era feio. Dali do prédio sede, ali logo ao norte, a leste, é um patamar um pouco mais elevado, mas era um barreiro só. Então a gente encarar aquilo ali, olha, foi realmente fé no estudo mesmo. Ver hoje o que é a Unioeste. Na época, então, como eu fazia a contabilidade, eu lembro quando foi a decisão de unificar as 4 faculdades, aí eu levei a contabilidade, que mensalmente tinha que ir para Curitiba levar o balancete. Sim. Então eu fui ao tribunal e levei também a decisão ao governador Richa, que à noite nós tivemos a reunião no Country Club, onde houve a adesão a essa unificação das faculdades. E foi muito gostoso assim poder conversar com o governador, levar essa notícia quentinha para ele. Pessoalmente. Ele, vocês realmente tomaram a decisão certa, disse ele. Então, sabe, você poder participou ser protagonista, da história naquele poder momento, estar, né, presente ali, né? Então, isso também foi gostoso. Que até beleza. Então ela se consolidar ali onde ela está hoje, né? Que beleza, sensacional história mesmo. E nós temos aí um recado da Rita Araújo. Sim, nós precisamos dançar. Vamos nós animar vamos de o nosso música, estúdio. vamos animar um pouquinho. Vamos de Celi Campelo, Estúpido Cupido. Oh. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Oh, Cupido, vê se deixa em paz. Oh, Cupido. Meu coração que já não pode amar. Oh, Cupido. Eu amei há muito tempo atrás. Oh, cupido. Eu viro um coração cansado de chorar. A flecha do amor só traz angústia e a dor. Mas seu cupido, coração, não quer saber de mais uma paixão. Por favor, vê se me deixa em paz. Meu pobre coração já não aguenta mais. Não quer saber de mais uma paixão. Por favor, vê se me deixa em paz. Meu pobre coração já não aguenta mais. Ei, ei, é o fim. Oh, Cupido, vai longe de mim. Oh, Cupido. Ei, ei, é o fim. Oh, Cupido, vai longe de mim. Oh, Cupido. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Eita, música boa, viu só? A Yaskar é fã número um das músicas aqui, viu, senhora? Eu já vi que teve até dança aqui no estúdio hoje. Aqui é todo mundo tá animado. E aí, pegaram os brindes de hoje, vamos dar uma. Você vamos pode falar? Vamos dar uma passada, né? Então. Então hoje nós temos uma sensacional cesta de café da manhã, né? Da Baranowski Floricultura, oferecimento Baranowski Floricultura 24 horas. Um bolo doce, né? Um bolo da Bolo Doce Brasil, um bolo delicioso. Que hoje está gostoso, né? Hoje é de chocolate, assim? Chocolate, todo mundo adora, né? Brigadeiro. Bolo de chocolate. Delícia. Um passeio com direito a dois acompanhantes, então. Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Então, explicando só, né, Rita? Antigamente, nós sorteávamos os três, né? Cada atrativo. Agora, a pessoa já ganha os três. Então, ela pode Bacana. Levar dois acompanhantes e ela, no mesmo dia, então, ela visita, como estão todos juntos ali os passeios, né, os atrativos, então ela visita, o ganhador visita o Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo, já tudo junto. Então, beleza. E até a bijuteria nós temos um terço para carro, né, em pedras verdes com metais dourado. Então, esses são os nossos brindes de hoje do programa Histórias e Memórias. Bom, a Floricultura 24 Horas é na rua Benjamin Constant, 364, no centro, e atende pelo telefone 3574-2607. A Bolo Doce, na rua Quintino Bocaiúva, 912, no centro de Foz. Atende pelo 9933-2952 ou 3029-0116. Até a bijuteria fica ali no Shopping Mercosul, né? E você vai ali no ateliê da Téa Bijuteria diretamente e fala com a Thelma e com a Érica. Esses são os nossos parceiros de hoje. Faltou o Dreamland. Ah, né? E o nosso parceiro, né, que é o Complexo Dreamland, que é ali na rodovia BR-469, ali, sentido aeroporto, sentido Parque Nacional do Iguaçu, que você chega ali e vai fazer a visita então para o Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e o Maravilhas do Mundo. Beleza. Continuando, vamos continuar aqui então com o nosso amigo Edivino, né, que está contando aqui, rememorando. Sobrenome, Pegoraro. Edivino Borkenhagen. Até o final Bacana, do programa viu? Eu prometo que vou falar certinho o sobrenome dele. Que está rememorando aqui, né, Edivino? Lembrando dos colegas de faculdade, da Facisa, né? E que você passou por esse momento tão importante de ser aluno, ser acadêmico, ser mestre também, professor também, diante de todas as dificuldades que existia naquela época ali, na década de 80, né? E quando que você iniciou, 83, né, a sua empresa? Exato, 83. 83 com cinco clientes. Exato. Depois, como que foi esse desenvolvimento profissional teu, né? Você foi constituindo família, os filhos foram nascendo também, você foi se profissionalizando cada vez mais até chegar hoje. Você tem mais de 30 anos, né, de empresa hoje em Foz do Iguaçu. Já são 32 anos já de atividade. Eu comecei como autônomo na época. Aí registrava o pessoal que trabalhava comigo normal, um registro de empregados normal, como qualquer pessoa jurídica. Depois, mais tarde, então, com a Constituição de 88, ela foi totalmente desfavorável para os autônomos. Então, só advogados, me parece, e dentistas que conseguiram fazer o livro caixa. Uhum. Nós não tivemos direito a fazer o livro caixa. Quer dizer, todas as despesas que eu tinha para a atividade não eram consideradas. E daí eu fui buscar informação na Receita Federal e também junto ao Conselho de Contabilidade de como proceder. Porque era injusto o faturamento global ser tributado como se fosse uma receita líquida minha. Uhum. E aí que me sugeriram, então, de constituir a pessoa jurídica. Ela foi constituída daí em 89. Aí eu tinha um cunhado que trabalhava comigo, era bacharel também. Então ele foi tornado sócio com a participação simbólica a princípio, mas que depois ficou para ele. E a gente cresceu assim, aos poucos. Então a clientela foi chegando à medida que a confiança Sim. era conhecida de um, de outro, porque não adianta você fazer alarde, é um serviço pessoal. Então, a garantia sou eu. É verdade. É seu assim. Divino, em 86 é que foi iniciada a informatização, né? Da sua firma. Microcomputador, Prológica, CP500, né? Foi o primeiro equipamento do senhor. Sim, veja, isso foi um Prológica, um CP500. Eu operei o primeiro computador P700 que estava no Hotel Bogari. Vai continuar o mesmo nome? Abriu agora novamente. Sim, revitalizado o Hotel Bogari, ali na bacana, Avenida Brasil. Não é mais da família. Não, agora é da... Agora da família aqui do Hotel Bela Itália. Bela Itália. Bacana, né? E então, eu tive esse privilégio, inclusive, eu estruturei folha de pagamento no antigo Basic, naquele computador. Olha! Então, são coisas que são privilégios, digamos, né? Então... E aí, quando eu fui trabalhar por conta, eu tinha uma máquina Triumph alemã, que eu comprei da antiga madeireira Faro, onde eu trabalhei, e ela foi fechada, né? A Faro Industrial, depois do finado José Antônio de Brito. E eu comprei aquela máquina deles, então era com diário, razão, tudo manual, né? Então datilografado, né? Uma calculadora à parte, né? Para puxar os saldos das contas. E eu guardo ela com muito carinho. Isso conta a história. Quando a gente for construir a nova sede, que está por iniciar agora, nós vamos ter uma peça reservada para museu, para poder contar um pouco da história. Olha, eu ia falar de museu aí, né, Pegoraro? Olha o museu aí, né? Já temos um aliado aqui, sim, né, para o museu depois da cidade, né? Depois vamos perguntar, né? Vamos explorar um pouquinho. Explorar. Em 91, seu Divino, o senhor adquiriu um imóvel sobre o qual construiu a sede própria. Quer dizer que até então o senhor não tinha sede própria? Até 91? Veja, eu comecei quase, vamos dizer assim, quase que fundo de quintal. Eu tinha a minha parceira, a minha companheira, era uma Brastemp da minha esposa. Ela ficava na mesma peça onde eu comecei a contabilidade. Eu comecei a contabilidade com uma máquina Remington, carro grande, emprestado da igreja, e uma calculadora FX-120 Casio, que a gente usava na faculdade. Isso foram as minhas máquinas, meus equipamentos para começar, uma cadeira de palha. Suas ferramentas. E uma mesa que eu fiz com tábuas de caixotes, embalagens da Ford do Brasil. Tá assim, vendo? Os paralamas, os capôs que vinham naqueles engradados grandes, de madeira. Né, de madeira. Daquilo ali eu fiz minha mesa, essa mesa consta lá intacta até hoje também. E o bacana, tá? Diz o seu Divino, que o senhor trabalhava ao som da Brastemp. Pois é. Olha os embalos, né? E já iniciou com uma Brastemp, sim, né? Sim, olha só, isso é muito chique. E tem cliente, com certeza, que ainda lembra, quando vinha me visitar, que estava do lado da Brastemp. Tá vendo? Também, só, né? Só no embalo da Brastemp, isso aí é bacana, né? Isso aí. E aí foi crescendo. Aí os filhos também foram nascendo, foram crescendo, e à medida que completavam 12 anos... Carteira assinada, vem trabalhar com o pai. Assim Olha. Foi a Eunice, assim foi a Melissa, assim foi o Adolf. E o Martin, depois, aí já tinha o projeto Bom Menino, o tempo do presidente Sarney, em que eu tive que fazer barro lá no Ministério para eles me concederem a carteira aos 12 anos. Era para ser só dos 14 em diante. 14 em diante, é. Depois, né? E aí eu consegui a carteira para ele com 12 anos. Então, todos eles iam para a escola pela manhã, vinham trabalhar com o pai à tarde. Algumas vezes, eles, duas vezes por semana, eles tinham aula de música na Melodia, que é esse nosso cliente novo, né? É, o novo, o mais antigo, mais o antigo. Nosso, o cliente número um. E muito interessante isso, né? De ter esse relacionamento ainda hoje com o primeiro cliente, com as primeiras empresas, assim, né? Uma fidelidade dele, né? A filha dele que dava aula de música, então eles se ausentavam um pouco mais cedo, final de tarde, e recebiam por hora. Então eles nunca ganharam fora daquilo que tinham direito, né? Então eles cresceram realmente e aos poucos então eles foram se tornando sócios. É, faz a rescisão de contrato, com o dinheiro da rescisão de contrato compra cotas. Então eles não ganharam cotas, eles compraram as cotas. Então hoje eles são sócios porque eles desembolsaram. Um aprendizado, né? Então eles cresceram ali. Então hoje eu posso me dizer tranquilo. Então o Martin, como eu falei antes, então 12 anos depois do Martin, aí veio a Patrícia. Ela também está. Então nós temos os quatro mais velhos são sócios e a Patrícia, que ainda está por fazer faculdade, não pode nem se tornar sócia. Ela já está casada, está com 21 anos já. Mas ela não pode se tornar sócia porque a legislação do Conselho de Contabilidade não permite, né? Então, isso ela vai ter o seu tempo também, dependendo da atividade, o curso que vai fazer, a habilitação que ela vai criar. Mas então, os quatro filhos, a Eunice, a mais velha, cuida da contabilidade, a Melissa, a segunda, cuida do departamento pessoal e responde também pela parte da gestão da qualidade, junto com a Patrícia, assessora ela. O Adolf, ele cuida da parte de legalização, licitações e a parte de cobrança, e o Martin na parte fiscal tributária. Então, eles dirigem as quatro áreas e o pai fica, como disse o Martin, um dia, o pai está mais para RP agora. Bom, tem mas quatro gerentes, merecido, né? Quatro tá gerentes de confiança, né? De confiança, graças a Deus. Olha, eu posso me dizer um pai privilegiado realmente. E a Patrícia, então, ela cuida da parte do atendimento, a recepção a clientes, recepção à movimentação dos clientes, assim... Ah, então... E quantas empresas hoje, Divino? Daquelas cinco empresas iniciais, hoje, mais ou menos, o que você atende de empresas? Hoje nós temos em torno de 130 a 140 ativas. Aí fora isso, nós temos os clientes que têm sua folha de doméstica. Sim. E depois nós temos também os clientes que só fazem imposto de renda conosco, né? Uhum. Tem bastante gente aqui que é autônomo, que faz imposto de renda conosco, ou aqueles que têm... eventualmente um comércio no Paraguai, que residem aqui, fazem imposto de renda aqui, então, para levar uma vida organizada, né? Então, a gente pauta muito sobre isso aí, né? Maravilha. Olha aqui, Pegorar, hoje é dia do médico. Então, a nossa homenagem, né? O Histórias e Memórias homenageia a todos os médicos, né? Nós tivemos dois visitando, dois, né? Aqui já entrevistados, doutor Silvio, né? Carlos Cury e doutor Roberto Fava, né? Exatamente. Então, aos dois representando, né, que vieram nos visitar e estiveram com a gente, a todos os médicos desta Tríplice Fronteira, né? Um feliz dia, porque sem eles é complicado, viu? Então, nós vamos dedicar uma música, né? Histórias e Memórias dedica uma música a todos os médicos, que essa música é tema da organização Médicos Sem Fronteiras, que é R.E.M., Everybody Hurts. Histórias e Memórias, uma viagem no tempo. Cries.

acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Rádio. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Todo dia, bem cedinho, a Transamérica desperta. As principais notícias do Brasil e do mundo, as curiosidades do dia e a melhor programação musical pra você acordar em altíssimo astral. E você ainda participa, opina e ajuda na informação. Desperta! Desperta Transamérica. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Horário de Brasília. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. O bolo tá gostoso aqui, né, Márcio? Tá todo mundo no bolo de chocolate, o seu Edivino aqui também, né? Bom esse bolo, né? Ó, o Pegoraro também, olha, no bolo ali, por isso tá aquele silêncio aqui, né? É um minutinho gostoso. Então, aí entrou eu, que já comi o bolo, né? Então, que delícia de bolo, né? Muito bom. Pegoraro, deixa eu aproveitar antes que você comece a conversar, vamos das participações. Gente, rapidinho, ainda dá tempo de você participar dos nossos brindes através do WhatsApp 88282828, não esquecendo 45, é óbvio, para você que está aí pelas regiões perto aqui de Foz do Iguaçu. A fanpage Transamérica Foz e o telefone fixo 3028-2828. Ligue, é tão bom ouvir a sua voz. E você vai estar participando dos brindes Cesta de Café da Manhã, da Baranosque Floricultura 24 Horas, um bolo da Bolo Doce Brasil, passeio com direito a dois acompanhantes ao Complexo Dreamland e Parque Show, né? Iguaçu Parque Show e Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Jesus, você tem um monte de coisa. E até a Biju com o terço já benzido. Vale a pena. Eu digo para você, não é brincadeira. Histórias e Memórias, o melhor programa do Brasil. Com você, Pegoraro. E o programa que mais distribui brindes também na nossa região, né? Maravilha. Eu vou deixar, acho que o nosso convidado... terminar o bolo dele, porque aqui não tem fake, né? Aqui a gente come vivo, mesmo, a gente toma café, a gente come isso o bolo. Uhum. Acho que só falta o chimarrão aqui, viu, Edvino? Pois é, mas eu tava tomando em casa. Né? Chimarrão tava em casa. Eu acho que eu vou instituir aqui no programa, que vou usar aqui a minha ferramenta aqui. Isso de... mesmo. Instituir a cuia e o chimarrão, a água quente. Maravilha. Aqui no nosso programa. E depois, agora invernão, o verãozão, dele tererê também. Tererê, mas o tererê também, vai bem. Que estamos na fronteira aqui, maravilha. Mas conversando com o Edivino, ele está me falando agora no intervalo aqui, na hora do bolo e do café, de uma construção nova, né? Porque também as coisas evoluem também, precisamos de uma construção nova, um escritório novo. E me chamou a atenção a tua preocupação de ter um museu dentro dessa tua empresa particular, né? De você trazer aqueles equipamentos que você utilizou, enfim, a história da sua própria empresa. Há uma preocupação grande, né? De tornar isso público aqui em Foz do Iguaçu. Para gente nova hoje, eles talvez não fazem nem ideia. Se nós formos analisar, como eu disse, como foi o meu começo, máquina emprestada, calculadora de bolso e tal. Depois o pai me construiu uma peça de 4x5 emendada à casa, então eu já fui, nossa, outro padrão. Eu já tinha até copiadora Xerox, né, uma 2600, era uma máquina e tanto na época, né? Para a época, né? Depois disso, não deu certo misturar a casa, porque passava por dentro da casa para chegar ao local de trabalho, então... Né? E o acesso direto ao pátio, criança brincava lá fora e não deu certo. Daí eu vim para o centro e fiquei 5 anos em local ali alugado do Gardulinski, Scapini, naquela esquina ali. Mas era um barulho, aquele asfalto não era bom, passava caminhão, passava ônibus, aqueles buracos no asfalto, sabe, aquilo ecoava lá dentro. Imagino. E aí em 91, então, daí eu consegui... Não, não, 90, não mudou eu muito, não. Comprar... Não mudou muito, não. Não mudou muito, não. O asfalto tá bonito ali, né? Pra Mas continua aquele barulhão. É. E aí, então, foi comprado o terreno justamente do nosso pastor da época. Ele comprou o terreno ao lado do que eu tinha antes, né? Eu comprei em 72 e ele comprou mais tarde. Aí ele disse, acho que é bom, igual, pelo menos para fazer poupança, né? E dito e feito. Depois ele foi embora para Irati e aí eu comprei aquilo ali dele. Comprei ali, construímos em 91. Então, foi meio ano a construção, uma construção bem rápida até, dois pisos. E então, a contabilidade no térreo e a casa em cima. Poxa vida, entramos na casa primeiro. Paraíso. Passamos o Natal em casa e 5 de janeiro mudamos para lá. Então, a história continuou ali. Mas era para ser assim, a princípio era para ser uma meia água. E construir um piso lá, alguma coisa de 4-5 pisos ali à frente, o térreo seria comercial, profissional, e residência para filhos, de repente, para nós e filhos. Não deu certo, está lá até hoje. Aí compramos o terreno ao lado em 2006, o projeto já está aprovado, passou para o CTU, tranquilo, todas as análises, já temos alvará de construção, e agora estamos em vias de sentar com o possível construtor. Que tomou conhecimento, foi conhecer projeto, até eu ainda comentava hoje de manhã com a minha esposa, aquele um que nos visitou, aquele desistiu. Mas por quê? Porque quando eu contei para ele que, como é que nós construímos esta sede que nós temos hoje, que os cortes que faziam na parede para colocar a tubulação de elétrica, né? Então nós peneirávamos aquilo ali, a parte fina ia para a massa e a parte mais grossa ia para o concreto. Quando ele ouviu aquilo ali, vou ter que fazer economia. Não é comigo, não. Caiu fora. Já desistiu, mas já. Mas olha, a gente vê, quer dizer, é desperdício de material, né? Então, e assim está para ser iniciada meio já a construção da nova sede, um ambiente mais amplo, dois pisos, mais conforto para a equipe, mais conforto para o cliente. Há muitas situações, nós não temos uma sala à parte para conversar com o cliente. Quando um dos filhos tem um assunto específico para conversar com o cliente, ele chega para mim, pai, eu vou precisar da sala. Aí o pai tem que se retirar. Não tem outro aí jeito. Aí eu vou para o piso superior, tenho o meu computador pessoal interligado em rede e vou trabalhar naquele. Aí daqui a pouco toca o telefone, está liberada a sala. E é assim, graças a Deus que está assim. Que nós temos clientela suficiente, temos clientela boa, clientela fiel. Nesses 32 anos, nós temos 3 clientes com 32 anos. Isso é, quer dizer, fidelidade. É, nós temos muitos, né? Clientes histórico. Próximos dos 30, passando dos 20, muitos clientes. Então, isso mostra fidelidade, né? Então, ninguém tem que pisar em ninguém. Digo, contabilidade é um grande bolo dividido em cunhas. Digo, nós não temos concorrência, eu não vejo concorrência em contabilidade. Existem pessoas ocupando espaço, sim. Profissionais ocupando espaço. E existe, né? Uma concorrência então, saudável, sim, né? Saudável. Que nos faz evoluir, né? Melhorar sim, sempre, claro, né? Claro. Mas enquanto um cuida de uma cunha de um tamanho, o outro pode cuidar do dobro ou da metade exatamente. Daquela, né? Então é assim, o universo de pessoas jurídicas e físicas serem atendidas, ele aumenta. E também aumenta, assim, o número de profissionais formados pelas faculdades, é óbvio, né? Sim, cada vez mais então, profissionais na área. Só que a gente tem que se aprimorar. Veja, quando eu lecionava na FACISA, na época ainda, então eu fiz uma especialização através do convênio da faculdade com a UEM, em especialização em contabilidade para poder lecionar. Porque não era apenas graduado, tinha que ter especialização para poder continuar lecionando. E mais tarde foi feito aquela foi com a Federal de Santa Catarina, isso. Com a UEM foi mais tarde, então, de auditoria e perícia, que foi feito também uma pós-graduação daí. E isso nos dá uma capacitação melhor também daí, né? Com certeza. Você tem que responder por isso. E assim, a gente sempre brigou por qualidade. E é esse um destaque que a gente tem na comunidade também, né? Eu acho que aí que também é um ponto que eu gostaria de abordar com você, Divino. Essa sempre tua preocupação na melhoria constante profissionalmente, né? Falando, e buscando sempre a qualidade também no seu serviço. Isso rendeu para a empresa vários prêmios, até a nível nacional, de reconhecimento, né? Pelo teu trabalho, pela qualidade, até pela responsabilidade social também, que a empresa tem, né? Conta para nós um pouquinho disso, como que uma empresa iguaçuense, né, que nasceu aqui, nasceu dentro de casa, nasceu com uma Brastemp do lado, né, conseguiu almejar aí esses prêmios. Olha, numa convenção de contabilidade em Cascavel, eu vi uma brochura ISO 9001 do Sebrae. E aquilo me chamou a atenção, falava assim em ISO, né, e tal. E aí eu me apaixonei pelo assunto, eu gostei daquilo ali. E em algumas ocasiões a gente falava em constituir um grupo para poder se preparar, mas nunca se conseguia um grupo de pessoas, de interessados do mesmo ramo. Porque não podia ser um comércio com uma indústria, com uma oficina mecânica, uma contabilidade, que daí não dava certo, né? Então, e isso demorou para a gente conseguir, não dava certo. Até que na época, quando eu estava diretor regional do SESCAP, que é o sindicato patronal da categoria, então o SESCAP, ele tomou a iniciativa de promover a preparação das suas associadas, suas filiadas, para a certificação ISO 9001. Então, nós fomos a primeira de Foz do Iguaçu a conseguir a certificação. A certificação, em 2004. Uhum. Né? Então, era para ser 10, inicialmente, 10 participantes. Não foi 10, vai ser 5. Também não deu 5, só deu 4. E das 4, apenas 2 concluíram. Uhum. Então, realmente, é um refinamento. Então, você tem que ter um objetivo, realmente, para perseguir a gestão da qualidade, né? Você muda os procedimentos, tem que ter tudo documentado, né? Os procedimentos todos, eles têm que ser por escrito. Então, como disse alguém um dia, vale mais o manual da ISO do que a palavra do diretor. Porque o diretor pode faltar um dia, mas o processo está ali, né? Sim, e também o diretor pode dizer, faça-me isto desta maneira. E a auxiliar vai dizer, doutor, mas não é assim que está escrito. Uhum. Ah, é? Então nós temos que mudar o manual. Exatamente. Mas é assim, você não pode fazer diferente do manual, porque senão seria uma não conformidade. Exatamente. E aí que a gente briga. Aí em 2004 também, quando saiu a certificação, começou no Paraná o Prêmio Sucesso Empresarial, que é uma iniciativa da Gerdau a nível nacional praticamente já, né? Eles começaram no Rio Grande. Já estavam com 4 anos andando o prêmio no Rio Grande, e assim eles foram expandindo para outros estados. E aí o Paraná também lançou, então, mas aí cada estado tinha um nome, o prêmio. E daí nós fomos finalistas em 2004, perdemos para uma escola de Clevelândia. Em 2005 fomos finalistas novamente, perdemos para uma medicina nuclear de Maringá. Olha. Veja, um ramo totalmente distinto. Diferente da contabilidade, sim, né? Sim. Aí em 2006, aí sim. Em 2005 nós ganhamos a empresa cidadã pela responsabilidade social, atividade da época. E daí, em 2006, nós ganhamos na área de serviço, categoria serviços. Em 2007 e 2008, por força do regulamento, a gente ficou fora. Em 2009, nós competimos de novo e ganhamos outra vez. Daí, em 2008, foi unificado, ficou o prêmio MPE Brasil. Para o Brasil ficou inteiro. Nacional daí, né? Mesmo. Uhum. Nacional, Brasil, foi unificado. Então, foi feito o prêmio MPE Brasil. E daí em 2009, então, nós ganhamos já como o prêmio MPE Brasil. Daí 2010 e 11 ficamos fora, 12 nós não alcançamos, nós competimos outra vez, mas não ganhamos. E 13 nós ganhamos outra vez. Poxa, aí agora você cai fora. O regulamento só permite 2 vezes. Mas como uma vez nós fomos prêmio sucesso empresarial, então nós tínhamos chance também de participar 2. Também é um privilégio, sim, acho que foi só com nosso. Certeza. Né? E aí, 2014, competindo a nível nacional, bom, 10 anos já perseguindo esse prêmio e nós emplacamos. Que então maravilha. Foi uma marca nacional, quer dizer, é aqui, Foz do Iguaçu. Um destaque, né? Jardim América, uma empresa de Jardim América, Foz do Iguaçu, né? Que Foz do sucedida Iguaçu. Sucedida por uma empresa de Arapiraca. Jesus. Em 2015, onde é que Arapiraca, onde é que é isso? Só, lá do Asa, né? Até ganhei uma camiseta do Arapiraca, quando vieram nos visitar, quando teve a convenção da mulher contabilista aqui em Foz, então nós recebemos a visita dos diretores deles, e eu ganhei uma camiseta do Arapiraca. Olha, Arapiraca. Que coisa beleza. Gostosa isso, viu? E isso é gostoso, né, Rita, porque... Foz do Iguaçu é conhecida também por serviços, né? Pela bacana. Área turística, lógico, pela sua natureza deslumbrante, pela maior usina hidrelétrica do mundo, mas também na área de serviços. E ter uma empresa de contabilidade daqui, né? Realmente dá orgulho, né, para nós iguaçuenses. E também a empresa do Edivino ganhou vários moção de aplausos aqui também da cidade, né, de Foz do Iguaçu, reconhecimento aí da imprensa também, das instituições também de Foz do Iguaçu. Mas nós já vamos continuar, né? Já, já. Com a conversa com ele, porque a conversa só vai esquentando daqui até a hora do almoço, só vai esquentando, né? Vai esquentando. E você tem coisa aí pra anunciar. Tem coisa boa aqui, música, gente, né? Maravilha. Agora nós vamos de, olha só, Pegoraro, curtindo Toquinho e Vinícius, a Tonga da Mironga do Cabuletê. Vamos lá, Samela. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em nagô. Você que ouve não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do Cabuletê. Eu saio da fossa, xingando em nagô. Você que lê e não sabe, você que reza e não crê. Você que entra e não cabe, você vai ter que viver. A tonga da mironga do Cabuletê. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Que legal, né? Quantas mãos aí, senhor Jorge Pegoraro. Olha, hoje está um congestionamento aqui no nosso estúdio. Ai, ai, ai, ai, ai. Só melhoria, só melhoria. Então, nós ouvimos, que beleza, hein? A Tonga da Mironga do Cabuleté. É muito bom essas músicas que a gente quase não ouve mais por aí. Toquinho e Vinícius. Com você, Pegoraro. Eu queria emendar aqui uma pergunta. A gente está falando do sucesso empresarial, né? Do Edivino Borkenhagen, da empresa dele, de soluções contábeis. Ganhou merecidamente, né, vários prêmios aí nacional. Aqui regional, estadual, nacional, teve um reconhecimento aqui pela imprensa, pela Câmara de Vereadores também, de Foz do Iguaçu, justamente homenageado. Mas eu queria tocar naquela questão do museu. Me interessei bastante pelo museu que você está implementando, né, projetando para a sua empresa. E nós temos uma pergunta aqui sempre para o nosso entrevistado, né, que... Falta um museu em Foz do Iguaçu, um museu municipal para contar a história da nossa querida Foz do Iguaçu, né? E nós discutimos alguns locais também, alguns prédios antigos, onde que seria possível nós termos um museu em Foz do Iguaçu. Então nós citamos ali o antigo aeroporto, onde hoje funciona o GRESF, o próprio prédio da Prefeitura Municipal, que é um prédio também histórico, né, de Foz do Iguaçu, a Fundação Cultural... enfim, nós temos inclusive um mais atual, né, Rita, que é o prédio da Caixa Econômica Federal, que foi destinado ali para a UNILA também, para universidades. Então, eu queria saber tua opinião, Edivino, que você que respeita tanto a história, né, valoriza tanto as memórias da sua própria empresa, da sua vida. Você concorda em termos um museu na cidade e aonde que você acha que poderia estar localizado esse museu? Pois olha, eu tive o privilégio, de novo, privilégio de participar da criação do Museu de Foz do Iguaçu quando eu era comandante do Batalhão Galete. No antigo armazém do batalhão, quase em frente ao Hotel Nadai, aqui na República Argentina. E aí, por decisão da Brigada, Cascavel não foi autorizado que ali se instalasse uma entidade onde tivesse participação de civis, por uma questão de segurança. Amanhã depois alguém pula o muro e assim vai, e aquele bosque é uma reserva, então o receio. Já havia pessoas que estariam doando material para reforma, tinha se feito a cotação, foi muito boa a aceitação. E aquilo ali aos poucos foi morrendo, foi se apagando, aí surgiram outras iniciativas, tivemos reunião na Fundação Cultural, mas já eram outros entes, outros interessados, e com outra visão. Depois eu sei que prosperou a idade das velharias, a coleta de material, de materiais diversos, que famílias doaram, etiquetaram, mantiveram a identificação de quem doou, mas nada oficial. Quer dizer, se nós temos uma entidade constituída, ela poderia ter sido utilizada, não precisaria de uma outra à parte. Até ali, acima dos correios da praça Getúlio Vargas, uma edificação antiga, que ali já foi escola uma vez, já foi a coletoria, é um prédio entre o Provopar e os correios. Sim. Aquele ali também pensou-se em utilizar, que ele é histórico. As paredes, quem conheceu aquilo ali no tempo de 72, 73, que eu trabalhava no banco, eu frequentei bastante aquilo ali também, né? Isso era uma construção muito resistente e ela é histórica, né? Ali também seria um lugar central. Tem muitos prédios, né, antigos ainda em Foz que poderiam ser aproveitados. Para essa finalidade, né? E tem espaço, né? Exatamente. E qual é a iniciativa? O que nós precisamos na cidade para nós constituirmos esse museu, Edivino, na sua opinião? Olha, eu penso que menos vaidades. Muitas pessoas têm boas ideias, têm boas iniciativas, mas quando a vaidade de alguém é para prosperar, daí não anda. É, nós estamos lançando... Isso, acho que isso falta um pouquinho. Nós estamos lançando aqui nosso programa, né, Rita Araújo? Uhum. Eu e a Rita Araújo aqui no programa Histórias e Memórias. Museu em Foz do Iguaçu, eu apoio esta ideia. Nossa, com 100% apoiado aqui, né? Nossa, inclusive ontem teve um evento, né? na Fundação Cultural. Que coisa bonita, Pegorari, você passa. Eu assisti de camarote ali de casa só, né? Vizinhança. Jovens, muitos jovens. E aí teve rock, uma maravilha. Os rocks clássicos, é claro, uma maravilha. Tava bom porque tinha rock, né? Então, você vê essa movimentação ali na Fundação Cultural, é ideal. Os turistas passavam para entrar na Ximelfeng, vinha pela frente da prefeitura, já dava uma paradinha, o que está acontecendo ali? E já chegava. Muito bacana mesmo esse tipo de evento. Uhum. Teria que acontecer mais e mais. Exatamente. Reunindo esses jovens interessados, uma capoeira muito bonita de ver. Olha, dá vontade de ficar o dia inteiro. Esse final de semana tem um evento, né, da capoeira aqui em Foz do Iguaçu. Ah, então foi isso. Eles apresentaram ali. Muito bacana mesmo. Eu fico muito feliz quando essas coisas acontecem. Eu acho que ali a Fundação Cultural é o ideal. No centrinho, local, né? Centrinho. No centrinho, nosso centrinho histórico ali. E sabe aí, seu o divino? Próprio estacionamento dele ali já recuado. Não, isso tá também muito já bem. Facilita, né? Uma a maravilha. Né? Exatamente. Assim como a Feira do Livro, que uma vez era feita ali. Muito né? Bacana, era muito bacana. Você trancava a rua, ali, né? O Mitre, que tem um espaço retomado, mas antes eram plantas, era um muro lá na frente. Verdade. Dizer, hoje aquela calçada enorme, vê como é que fica. Ficou bacana, lindo ali, né? Fica então, bacana. Eu acho que os bons espaços têm que ser bem aproveitados, né? Exatamente. Vamos pro Dindim, Pegoraro? Vamos pro Dindim e já voltamos. Em tempos de pedaladas fiscais, a Transamérica vai colocar você para pedalar também. Mas com todo respeito. E não importa se onde você mora tem ou não tem ciclofaixa, ciclovia, ciclopista, ciclorrua. Pra gente, o importante é que seja com segurança. Numa bike de responsa. A Transamérica vai dar duas bicicletas Aro 26 com câmbio de 21 velocidades. Uma masculina modelo Houston Atlantis Match e outra feminina modelo Houston Bristol Lance. E ainda capacete, protetor de cotovelo e um kit de luzes de alerta. Pra saber mais e pra tentar ganhar, acesse radiotransamerica.com.br/pop. Conte pra todo mundo. Tem promoção pro ciclista consciente com bikes Houston aqui na Transamérica. É pra participar, pra pedalar, é pra curtir. Transamérica. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Na minha escola só dá Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. No fim de semana, você embarca com a gente. Estação Transamérica. Esporte, lazer, notícia, moda, entretenimento. Entrevistas com gente que tem muito o que contar. E muita música na melhor estação do seu rádio. Estação Transamérica. Todo sábado do meio-dia às 2, horário de Brasília. Oferecimento Rastreadores Autotrack. Conectando você com o que é seu. Estação Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Então, voltando aqui para o nosso programa Histórias e Memórias, né? Hoje entrevistando o nosso amigo aqui, Edivino Borkenhagen. E lembrando dos brindes, ainda dá tempo de você participar conosco, né? Através da nossa fanpage Transamérica Foz. Já está no finalzinho, hein, gente? WhatsApp 45882828 e pelo telefone, aquele que a Rita gosta de escutar o barulho aqui, 3028-2828. E lembrando aí, rapidamente, né? Que hoje você está concorrendo, então, a cesta de café da manhã da Baranowski Floricultura 24 horas, um bolo da Bolo Doce Brasil, um passeio com direito a dois acompanhantes no Complexo Dreamland, Iguaçu Park Show, inclusas as três atrações: Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Meio. E um terço para carro em pedras verdes com metais dourados da Thea Bijuteria. Então são prêmios ótimos, né? O programa Histórias e Memórias é o programa que mais dá brindes aqui do oeste do Paraná. E olha aqui, eu estou mostrando aqui para o seu Edivino o tamanho da lista. A relação sempre... de pessoas participando. Muito obrigado. Gente. Vamos agradecer, né, aos nossos ouvintes que estão participando do nosso programa, que realmente dão um show aqui a cada domingo. E aqui. É bacana, que agora pegaram H&M, se não... Hashtag H&M. Hashtag H&M, muito legal, hein? Mas eu queria fazer uma pergunta para o Edivino. Nós estamos falando do museu. E, Edivino, alguns gargalos ainda existem em Foz do Iguaçu. Nossa querida Foz do Iguaçu, né? Sempre evoluindo, sempre melhorando. Nós temos ainda alguns gargalos aí com relação à infraestrutura, viária, viadutos, falta de alguns locais para o pessoal, praças, enfim. Algumas coisas ainda na cidade que podem ser melhoradas, né? Nós sempre falamos isso. Não é uma crítica aqui negativa à cidade de Foz do Iguaçu, mas é algo que a gente sempre pode melhorar. Sob o ponto de seu ponto de vista, né, como profissional dessa cidade, morador aqui de Foz há muitos anos, o que você acha, você gostaria de ver implantado e em funcionamento em Foz do Iguaçu, que ainda não existe? Fora o museu, né? Porque o museu nós já falamos. O teatro é muito falado, né? Então, nós temos que ver se nós temos uma vocação, assim como o futebol, a gente falava, Foz não tem vocação para futebol, não adianta, o pessoal insiste e coisa, mas o povo não compra a ideia. Se é calor, se são outros atrativos, se é a água que leva o pessoal para domingo à tarde brincar na água e tal, não sei, mas eu acredito que o teatro, porque praças, na verdade, uma praça aprazível nós não temos. Não temos. A cidade, ela, pela idade que tem, ela não teve um projeto para esse, para essas finalidades, para esses atrativos, para ter esse tipo de equipamentos. Então, a gente vê um município mais novo, ele tem espaços reservados, né, para praça, cidades grandes, por exemplo. A gente vê Curitiba, por exemplo, né, quantos parques existem sim, hoje, quanta natureza que a própria população pode caminhar, né? Eu lembro o Marechal Rondon, quando eu cheguei lá em 69, então havia diversas praças e já definido... deste lado a igreja tal, daquele lado a igreja tal. Então já tinham determinado onde as igrejas também iriam se estabelecer. Porque no entorno da praça haveria lugar para estacionamento. Certamente pensaram em tudo isso também. Uhum. E isso é algo que marcou. Claro que depois apareceram seitas, então, mas as tradicionais, as históricas, as que participaram da colonização, elas já tiveram o seu lugar, quer dizer... Não se afrontam, vivem em harmonia, e Foz do Iguaçu não tem esse espaço, porque se nós analisarmos, por exemplo, Curitiba, quantas vias de mão única eles têm? Pista dupla que é mão única. É um sentido único, digamos assim. A via rápida famosa. Se tornou via rápida daí, canteiro central, posteamento central, mas as duas pistas levam para uma mesma direção, porque por falta, o fluxo é tão grande, e nós já temos as nossas vias aqui, as binárias ou paralelas da Brasil, se nós formos analisar, todas elas com sentido único até onde? Todas elas, né? Até aqui na Paraná, todas elas são sentido único. Sim. Por quê? Por uma necessidade. Né? Porque a cada dia nós temos mais veículos. A nossa ciclovia, com a nossa geografia, é difícil, por exemplo, nós termos uma ciclovia tal qual uma Blumenau, uma Marechal Rondon, ou uma Missal, lugares planos, né? É que a bicicleta se torna mais atrativo. Agora, aqui você pega uma bicicleta para ir para o Expediente de Manhã, você chega lá transpirando. É difícil. O calor é muito grande. É difícil. O calor. Se fosse só si, o calor. E o relevo nosso também, né? É difícil. Trânsito daí, né? Também complicado. O trânsito né? É caótico. Né? Então, mas eu acredito que a parte cultural, isso nós teremos que investir um pouco mais. Né? A cidade. Muito bom. O teatro, O trânsito não é preparado para o pedestre. Aqui eles só pensam em quem tem um veículo. Veículo, né? Não, terrível. E depois, se nós formos analisar IPVA. A arborização, olha, deixa a desejar, né? Errou quem fez no passado, escolheram espécies que são muito altas. Eu sempre defendi que árvore em calçada é para fazer sombra para o pedestre e para o veículo. Uhum. Não para entrar na janela do segundo ou terceiro andar. para o galho da árvore estar entrando na... Não, verdade. Dá licença, né? Mas verdade. A árvore... Olha o perigo disso aí. Quando dá as ventanias fortes, quanta árvore já tombou, né? Uhum. Aí dá em cima de fio, dá em cima de carro. E daí? Quando verdade. Você vai querer retirar uma árvore... Ah, não, mas essa aí é nativa. Sim, não pode. Então você pisa fundo, você gasta a sola de sapato até você conseguir. E nós passamos por isso recentemente. Verdade. Uma árvore que estava oferecendo perigo, inclinada para dois terrenos por sobre uma casa, qualquer galho que cai ali pode machucar alguém ali. Não, mas é uma espécie nativa. Nós não vamos falar em árvore aí, porque recentemente aconteceu um episódio aí, né, Rita Araújo? Aqui na cidade de árvores caindo aí com chuva, e isso também atrapalha bastante aí a cidade. Mas eu queria dar uma notícia boa dentro desse assunto aí que nós estamos conversando, né? Uhum. Nesta semana iniciaram as obras de revitalização, reforma do Marco das Três Fronteiras. Ah, que notícia. É uma empresa que venceu a licitação, já está com as obras lá, já colocou trator lá, fazer terraplanagem, enfim, aquele local lá. Se promete, né? O projeto é belíssimo, de haver uma recuperação total daquele espaço. A exemplo do que fizeram ali na Argentina, ali na frente, né? Porque eu estou cansada de tirar foto só do lado argentino, né? Aliás, fica linda as suas fotografias, né? Sim, mas é que eu quero fazer do nosso, né? Do brasileiro. Então vamos aguardar aí. Então tem uma proposta, né? De até o final do ano agora já estar bem avançada. Essas obras ali já para acesso da comunidade que também, beleza. E dos turistas também que merecem visitar o local, né? Eu estou rindo sozinho aqui agora, estou me lembrando de um... É pitoresco e é triste ao mesmo tempo. De repente, eu estou com meu pai adoentado, faleceu, né, mês passado, e eu vou dar uma assistência lá, eu retorno, é algo diferente na nossa avenida. Mas, fizeram faxina aqui, eu vou olhando mais adiante, não, tiraram uma árvore, outra árvore, todas as nossas árvores foram tiradas da nossa avenida, espécie goiabeira, árvores resistentes, não muito altas, que o bombeiro sugere, inclusive, que não há qualquer vento que derrube uma goiabeira. Ela é forte, né? Atrai as aves, né? Atrai pássaros. Extirparam elas lá, rente ao chão. Que explicação? Ninguém tem explicação. Aí os moradores, por que vocês mandaram tirar o arvoredo? Por que vocês mandaram tirar as goiabeiras? Mas quem? Nós? Por quê? Porque a gente cuida bastante da nossa via. Até que dia 15 do mês passado, já faz um mês, recebemos a visita do pessoal do meio ambiente, dizendo que, olha, vieram 60 mil mudas de flores, e o projeto Florir Foz tem que prosseguir, e tem prioridade nas ruas centrais, e depois eles vão vir trabalhar aqui. Já faz um mês. Ninguém sabe que espécie vão plantar, não tem mais sombra. O canteiro central, a nossa avenida só tem 3 quadras de extensão e é uma lástima. Ficou desolada, ficou feia, só tem gramado. Né? Sobraram o quê? Pitangueiras, farinha branca, farinha seca e flamboyant. Flamboyant que está inclusive um lá rente ao meio fio. E que não é uma árvore indicada, né? Mas isso deixaram. Natureza, então não teve explicação. Ninguém. Quem é que tem autorização? Não, está com o fiscal. Onde é que está o fiscal? Ele não está aí. Quer dizer. Então o povo ficou decepcionado. Alô, né? Então, prefeitura, alô, Secretaria de Meio Ambiente. Ai, Jesus. Estamos falando diretamente do Histórias e Memórias. Vamos dedicar uma música, então, para todo esse povo lá, aí, vamos, né? Vamos lá, então vamos de... Olha o nome da música, Sound of Silence. Simon and Garfunkel. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispers. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Olha, voltamos, voltamos. Voltamos, Rita Araújo, então, aqui junto com nosso convidado, o Edivino. Nós vamos falar rapidinho aqui, depois nós vamos anunciar sorteio. Já o sorteio, sorteados, né? O nosso entrevistado já sorteou aqui, o pessoal de hoje. Eu queria duas coisas rapidinho, Edivino, então, para a gente continuar o nosso programa aqui. Estamos quase na reta final. Um é sobre a rua que nós estávamos falando, né? Até da mudança do nome da avenida ali, que você falava, a gente cortou. E depois também sobre o encontro da família, você falar um pouquinho sobre esse encontro da sua família. Veja, com respeito à avenida, a gente tem um grande carinho por ela. Eu faço parte da equipe de voluntários da limpeza pública todos os dias. Sim. Por uma hora, pelo menos, eu brinco com uma vassoura, eu varo nossas calçadas e a meia quadra da nossa rua, a nossa pista, né? Então, a gente tem um carinho muito grande por ela. Quando o Jardim América foi criado pelo Dr. Damião Neto, Antônio Ferreira Damião Neto, então, em 72, eu trabalhava no Bamerindus, então eu comprei um terreno ali e ela se chamava Avenida Beira Rio. Ela era para ser um prolongamento daquela que sai lá da BR-277, lá na Vila Portes. Exatamente. Em 91, me parece, daí foi mudado, quando era Álvaro Nilman, o prefeito, foi mudado para Salvador Guerra. E a avenida ela se transformou em rua, mesmo com duas pistas. E o traçado da Beira Rio, então, passou uma quadra para baixo, mais para perto do rio. Então, o tráfego e trafegou, ficou para baixo. Ficou para baixo. Graças a Deus, né? Então, nós ficamos... Separou. Assim, nós ficamos com uma avenida privilegiada, só de 3 quadras de extensão, né? E, então, ela ficou de Avenida Beira Rio, foi mudada para Salvador Guerra. Em 92, quando saiu o CEP, aí ela passou a integrar o Jardim Festo Gato. Então, Deus nos acuda para alguém nos encontrar na busca pelo CEP. Ficou difícil. De repente, mas onde é que vocês estão, afinal de contas? Digo, mas nós estamos no nosso endereço aqui. Onde é que o senhor está? Eu estou aqui perto da Unimed. Digo, mas você está no Festo Gato? Sim, mas eu procurei. É no Festo Gato? Não, é no Jardim América. Então, a briga foi longa. E aí, então, em 2011, quando o Dr. Damião Neto ia completar 100 anos de nascimento, e ele foi o primeiro advogado da cidade, ele foi o mestre de obras, vamos dizer, da loja maçônica ali perto do cemitério Manuel Ribas, acho que é, né? E nunca foi homenageado, foi a pessoa que doou aquela área do Gresf, nós falamos antes de museu, né? Ele que doou aquela área para a aeronáutica, foi ele que começou o Colégio São Luís, quer dizer, uma pessoa benfeitora na comunidade que não tinha reconhecimento nenhum. Então, e nós com esse drama de... em 2001 já tínhamos entrado com pedido na Câmara e não prosperou para corrigir isso. Eu digo, então nós vamos pedir para mudar o nome da nossa via para daí nós poder reconhecer ela como num outro bairro, no nosso bairro de fato. e foi o que foi possível. Então, em novembro de 2011, nós conseguimos mudar ela para a Avenida Doutor Damião. Assim como existe uma cidade justa Doutor homenagem. Ulisses, nós Mas chamamos sim. ela de Doutor Damião. Doutor Damião, uma justa homenagem. A Nancy, ela pegou para si o projeto, defendeu na Câmara, apresentou e passou por unanimidade, então nós estamos felizes. Então não é nenhuma denúncia dizer que cortaram nossas goiabeiras, é que nós gostamos muito do lugar em que moramos. Muito por isso que a gente apreciado isso, pelos né? moradores. E nós esperamos né? realmente que eles também façam paisagismo agora lá, que a população... Justo. Então, veja, a gente gosta do que faz, gosta de onde está, gosta do lugar, e nós não precisamos de vitrine na área de prestação de serviços, não é como um comércio, uma loja de calçados e tal, Sim. né? Então nós estamos lá no Jardim América, e o que a gente faz? É valorizar as pessoas, valorizar a família. É nisso que eu estou trabalhando atualmente, fazendo busca para a árvore genealógica, que nós temos um encontro agora encontro dia 24, família. Próximo sábado, lá em Nova Santa Rosa. Vai ser lá na cidade mesmo. É, onde o pai e a mãe viviam, o pai faleceu dia 2 de setembro, então agora só a mãe. Dos 10 irmãos que vieram da Alemanha, o vovô e a vovó, do lado do pai, só existe a mãe de agregada à família. Só sobrou ela, viva ainda Olha até só. Hoje. Ela é o elo da família. Então nós estamos chamando o pessoal do Rio Grande, aqui do Paraná, do Mato Grosso, tem um lá do Piauí, tem gente em Goiás, né? Então, sabe, é um trabalho de resgate. É gostoso, né? Isso. E você contacta com um, e hoje o Facebook, então te... De repente Facilita. Você diz, sobrenome tal, mas quem é você? Você descende de quem? De que ramo você é? Aí daqui a pouco a gente começa a esclarecer. Aí eu monto a folha de família e vou a fundo, o telefone, e-mail, o Face, e assim vai. Então, vê a descendência toda e então, é nesse trabalho que eu estou nas últimas semanas. Empenhado agora, a full. Né? É. Maravilha. Então você que é Borkenhagen. Ah, é. Então o Borkenhagen, participe. A junção de dois sobrenomes, o Borken e o Hagen. Isso lá em 1700 e alguma coisa, que houve um casamento do... De uma Hagen, das duas com um famílias. Borken, e aí se criou na Prússia, né? Na Prússia. O pai Prússia. É nascido na Prússia. Prússia. Nossa. Extinta Olha Prússia, né? Na extinta Prússia. Prússia isso Oriental. Isso é história, né, Rita? Nossa, muito. A Rita vai passar surgiu. Agora, obrigado, Edivino. Nós estamos aí com o tempo quase estourado, né? E Verdade. A Rita vai passar, então, os sorteados do de dia, hoje, né? Os felizes sorteados, os né? Felizes. Vamos começar com um doce, né? Vamos começar de bolo doce. Vai lá. A sorteada é Andréia Medeiros. Andréia Medeiros ganhou o bolo da Bolo Doce Brasil, então ela entra em contato aqui já a partir de amanhã, né, com a Luciana aqui na Transamérica Foz, através do nosso telefone 302828 e agenda a retirada do bolo lá na Bolo Doce Brasil. Fazendo o registro pra gente, Fazendo o registro fotográfico, preferencialmente, né? É, do que você vai comer, que delícia. Parabéns, então, Andréia Medeiros. O passeio ficou com Yara Vasconcelos, Pegoraro. Então, a Yara Vasconcelos foi sorteada, então, do passeio do Complexo Dreamland. Ela pode levar dois acompanhantes, escolher, né, dois acompanhantes de sua família. E ela vai visitar, então, o Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros e o Maravilhas do Mundo, ali na BR-469, Estrada das Cataratas. Então, ela entra em contato também amanhã com a Luciana, aqui na Transamérica Foz, e agenda também. Há uma necessidade de agendar esse passeio. Ela passa as informações dela, né? O nome, enfim, tudo certinho para a Luciana aqui e agenda esse passeio. O terço Pegoraro agora, quem ganhou foi Suzana Fagundes. A Suzana, então, Fagundes ganhou terço para carro em Pedras Verdes da Thea Bijuteria. A Thea fica ali no Shopping Mercosul, mas ela telefona aqui também para a Luciana, agenda, né, a retirada do seu terço lá no ateliê da Thea. Porque também vai ter que tirar uma fotografia, isso, né? Pra gente postar favor. Aqui nas redes sociais aqui da Transamérica. Agora a sexta da 24 horas. E agora horas. O sorteio da sexta de que café delícia. Da manhã. Eu quero, eu quero. Eu também quero, né? E que a ganhadora aqui, no caso, tem que dividir com a gente um pouquinho, né? Sim, a ganhadora A ganhadora foi Ricarda Agnes Castanaro. Ricarda Castanaro. Castanaro, olha que olha, legal. Olha, ganhou então a cesta de café da manhã da Baranoski, Floricultura 24 horas. Então, a Ricarda entra em contato também a partir de amanhã com a Luciana aqui no Transamérica, né? Através do telefone 3028-2828 e também agenda a retirada Isso. da sua cesta de café da manhã maravilhosa, Nossa, né? Nossa, é aquela loja linda. Faz umas fotos pra gente, né? Exatamente. Colocar pelo menos a cesta, né? A que gente maravilha, uma foto. Né? Parabéns aí a todas as vencedoras aí de hoje só do programa. Hoje, só deu mulher, vocês escolheram falando, aí. Tô falando. Só para mulheres. Só para mulheres, hein, Yáscara? Que tal? Vem aí, só para mulheres, só para aguardem. Mulheres, o novo programa. É verdade. Outubro, tudo criado. Eu vou aqui para as despedidas finais, então, agradecer muito a presença aqui ao vivo do Edivino Borkenhagen, que nos deu uma aula aqui, né, sobre a sua vida, sobre a sua profissão também. Então, assim, Edivino, nós tivemos a honra de tê-lo aqui com a gente 2 horas aqui no nosso programa. Muito obrigado, e a Transamérica está sempre de portas abertas aí para você. Obrigado pelo privilégio, volto a dizer, é algo que mexe com você. Por que você ser escolhido dentre tantas pessoas? Assim como eu disse um dia, quando eu fui escolhido pela Unioeste, nos 15 anos da Unioeste, como a pessoa que melhor representa a atividade contábil na comunidade. Digo, mas em 15 anos de turmas formadas, eu ter sido escolhido o que melhor representa a universidade. Então eu guardo aquele certificado com muito orgulho. E assim eu também me sinto orgulhoso desse privilégio de poder ter estado aqui. E se pude contribuir com alguma coisa... Opa! Então eu fico muito bom. Contribuiu e muito, né, Rita? Muito. Nossa, tem muita história. E tem que voltar outra vez, né? Exatamente. Foi pouquinho aqui. Gente, eu vou deixando aqui já o meu abraço, né? A todos aqui desta maravilhosa Tríplice Fronteira. Tirem fotos de Foz do Iguaçu. Tirem fotos desse pôr do sol, do nascer. Olha, tire foto de Foz do Iguaçu e fale bem. Ame Foz do Iguaçu. Até então. Isso mesmo. E nessa semana, sábado que vem, nosso programa Fronte com Guilherme Wojtkowski. E no próximo domingo, programa Histórias e Memórias com Rita Araújo, Jorge Pegoraro e toda a equipe Transamérica Foz. E siga a programação Transamérica Foz. Obrigado, uma boa semana a todos. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.